Yeah. Agora eu sei, nada ficou esquecido. Quando o passado retorna, minha mente recorda momentos vividos. Na quebrada é um caso sério, caso de amor e ódio. Terra natal divide momentos contraditórios, velórios. Quem será o próximo a transgredir o código? Talvez o filho pródigo, refém do óbito no verso e na canção. Do sertão ao centro, suportei toda a pressão. Na vida, vários momentos de sofrimento, nunca esquecidos no tempo. Quando voo no vento, me fazem relembrar do quilombo negro. De todos eles foram os primeiros, direto pra cá no navio negreiro afro-brasileiro. Mente do gueto que eu represento, alucinadamente eu ponho na rima conhecimento do que eu já vivi, do que eu vi, do que eu li, de tudo que eu senti, é o que faz minha mente fluir. Eu sou como aquele que migra pra outra vida, mas a cidade querida não é esquecida, permanece no coração. Recordação recente é transportada pra minha mente, e de repente por um instante eu me lembro dos irmãos, do futebol, do basquetebol, vários parceiros, de todos eles foram os primeiros. Direto do passado eu vejo vários guerreiros, loucos peregrinos todos, filhos do gueto, terra natal, lembrança boa, fenomenal. Minha mente voa e destoa, caminhando à toa no universo paralelo entre um som que ecoa. Terra natal, lembrança boa, fenomenal. Minha mente voa e destoa, caminhando à toa no universo paralelo entre um som que ecoa. Eu também me lembro, o pensamento vai a mil. Eu e meu coroa descalço na beira do rio, contemplando a lua, ela toda nua, iluminando a rua, a mata bruta e crua. O sabiá cantando lá no pé da serra, o sertanejo como sempre arando a terra. As crianças brincando de ciranda, em volta da fogueira, neguinho, mó lembrança. Sinto-me feliz em poder relembrar. Faz 9 anos, nunca mais fui lá. Terra boa, neguinho, terra boa. Não é São Paulo, mas também faz garoa. Então deixa eu me afogar nessa imensidão, onde não tiveram gota d'água, eu vou cavar o chão. Vou me embrenhar por essa mata escura e bruta, vou morar no pé da serra, lá dentro daquela gruta. Terra natal, lembrança boa, fenomenal. Minha mente voa e destoa, caminhando à toa no universo paralelo entre um som que ecoa. Terra natal, lembrança boa, fenomenal. Minha mente voa e destoa, caminhando à toa no universo paralelo entre um som que ecoa.